Venha comigo se quiser viver. Aqui é Joel Suki e o Queen é o melhor das galáxias. Ô, doido. É lógico que é, mano. Você é doido. Comendo bosta. Aqui é o Carlos Tourinho e Rock and Roll! Fala, meu Deus, acordou todo mundo da casa dele, ó. Aqui é Telzi. Master, Master! Aí dentro? Deu Master! Master! Meu Deus do céu, cara. É, mais ou menos desse jeito aí. É, e aqui é o Neto Maru e eu nunca aprendi a tocar violão. Que isso? Isso é os velhos tempos, né, cara? O cara tá tentando aprender, né? Pois é. E no episódio de hoje, vamos falar sobre animes e videogames. Beleza? Deu embora, valeu. Alô? Boa gravação aí pra vocês. Vamos falar sobre rock and roll, rapaz. A gente tem um especialista aqui, né, cara? Carlos Tourinho, lá do Pauta Livre News, rapaz. Opa, pautalivrenews.com. Pode ser o Vamos para os e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azela Cash. Vamos lá. E vamos para mais uma semana de recados, né, tu? Nossos recados semanais e recomendações de anime. A galera pediu, né, cara, pra gente indicar os animes. Além dos clássicos que foram citados, né, no cast passado, cara. O Yu Hakusho, Cavaleiros. Uhum. Street Fighter Victory, que eu particularmente recomendo pra cacete, bicho. Esse anime, é bom. Anime muito foda. Vão atrás, cara, de Street Fighter Victory. É muito bom, cara. Três animes que eu quero recomendar aqui, que tá na lista, é o Full Metal Alchemist Brotherhood. Esse é muito bom, cara. A primeira série do Full Metal Alchemist que não foi completa. Não é que não seja completa, é porque não foi fiel ao mangá. Exatamente. E a grande diferença do Brotherhood é que ele tá seguindo o mangá à risca, né, cara? Sim. Berserk também eu recomendo pra caralho, cara. Eu gosto pra Berserk cacete. É foda. Gosto pra cacete desse anime. Um anime mais medieval, né, cara? O pessoal aí que gosta de histórias medievais, uma história mais macabra. O pessoal que gosta de rock and roll, né? Não sei porquê, mas... Também, né, cara? Berserk é muito bom. E um de esporte, que é... Um dos mais fodas, cara, um dos mais empolgantes. Esse vale a pena, esse aí só não entrou na minha lista porque tu escolheu o primeiro, mas esse é o... Porra. O Hajime no Ippo, cara. Sério, se você não conhece o Hajime no Ippo, se enforque, você não é um otaku, você... Cara, se você não conhece, vá atrás do Hajime no Ippo, cara. Tem a primeira saga, né? Que é o Hajime no Ippo. E tem a segunda, né, cara? Agora. Pô, e HD, tudo mais. Hajime no Ippo é muito foda. Hajime no Ippo é muito foda. Puta que pariu. Os meus três animes que eu tenho pra indicar. O meu primeiro também é de esportes, né? A minha primeira indicação pra quem ainda não conhece é o Slam Dunk, né? Esse é engraçado, cara, esse anime, né, cara? Esse aí é foda porque ele é de esporte, é engraçado, tem aquele colorido que eu gosto do tempo da manchete, se liga, que era colorido a lápis ainda, é meio, a animação. É meio embaçado, né, o anime. Pois é, esse é foda, cara. Se você gosta do Azila, você vai curtir demais o Slam Dunk. Eu só digo isso, assista um episódio do Slam Dunk, assista só o primeiro. Aí o resto é por sua conta. Mas é bom, é bom. O meu segundo não poderia deixar de ser de ninjas, né? É o Basilisk. Basilisk, cara. Esse é um anime clássico, né, cara? Esse daí. Em se tratando de animações de ninja, essa daí é uma das mais fodas que eu acho. Eu não me lembro agora quantos episódios são, mas eu acho que são 13, no máximo 26. É curtinho, mas é legal, é interessante. Olha aí. E o meu último aqui, que eu tenho pra recomendar. Esse eu recomendei porque ele é muito bom, mas é um pouco desconhecido, eu acho. É. E Shield 21. Que é também outro animezão foda, legal pra caramba. Esse também é descontraído e tal. Conta a história de um time de futebol americano japonês. Olha aí, cara. Pra não se tratando só de ser um anime desconhecido, ainda é de futebol americano no Japão, né? Pois é, cara. Mas é foda. Ele ensina... Você que não entende nada de futebol americano, pode assistir. Ele ensina umas regrinhas lá e tal. É empolgante o mangá de esportes, especialmente eu gosto, porque tem aquele lance da superação do cara, né? E tal. É bem... Fica aí a dica. Você não vai se arrepender. Não deixe de, esse final de semana, conseguiu dois ou três primeiros episódios do Hajime no Ippo e do Slam Dunk. É só o conselho que eu lhe dou. Na outra semana, mande e-mails dizendo que foi o que você achou. É verdade. Então, vamos lá, sugestões de cast dos ouvintes. O cast sobre Tekken, né, cara? Já que a gente teve um episódio sobre The King of Fighters. Inclusive, tem um personagem misterioso no programa que diz ele que entende muito de Tekken, né? Histórias do Japão, olha aí, cara, história do Japão é bom, né, cara, foi de fazer. Mas é o quê? Nossas histórias no Japão ou a história do Japão? Eu acho que é a história do Japão. Que a gente nunca foi pro Japão, né, também. Pois é, né. Vamos lá, primeiro e-mail, Lucas Florencio, Recife, Pernambuco. Fala, galera asilada, parabéns por mais um castzão altamente nostálgico. Não sou da época de vocês, mas sempre sinto uma nostalgia foda quando ouço esse tipo de cast. Comecei a me aventurar pelos animes já na Rede Globo de televisão, numa das épocas da reprise de Dragon Ball Z. Caraca, bicho. Olha aí, quem vivia xingando as reprises da Globo, né? Pois é, naquela época, porém, nem sabia direito o que estava assistindo, e nem poderia, já que a Globo fazia o favor de embaçar as pobres crianças com a sua sequência de episódios totalmente sem noção. Anos mais tarde, a Rede TV adentrou no mundo dos animes com aquele início de noite fodástico regada a Beautiful Joe. Na verdade. Eu peguei essa fase aí. Na verdade, não é Beautiful Joe, né? Beautiful Joe, né, cara? Aquele... Não, mas aí é um. Vamos dizer, eu vou dar pontos pro nosso amigo Lucas, porque o Beautiful Joe, se escreve Beautiful Joe, porque no Japão não se tem a escrita pro V, então tudo que é V vira B. Mas também ele não tá perdoado porque ninguém escreve Bedita, né? O pessoal escreve Bedita. Então realmente teria que ser ver. É o Belo Joe, né? Os Super Campeões, que também passou lá, né, cara? Super Campeões passou na Rede TV. E o Hunter vs Hunter, né, cara? Hunter x Hunter também passou lá, né? Essa época foi foda. Infelizmente, nessa época eu só não acompanhei totalmente, porque foi na época que a gente tava jogando RPG alucinantemente, né? Eu perdi alguns episódios, mas foi uma... a Rede TV ficou de parabéns durante essa fase dourada aí da exibição dela. Aí depois inventaram de botar o João Kleber, aí cagou tudo, né? E depois entrou o Dr. Ray aí. Dr. Ray. Esse último me marcou eternamente, Hunter x Hunter. Em uma semana assisti todos os episódios e comprei os mangás pra continuar acompanhando a série. Vale lembrar também que Hunter x Hunter está sendo remakeizado. Remakeizado, cara? É, porque estão, vamos dizer, estão fazendo... Não é a mesma coisa do Brotherhood, mas como é uma série foda, estão relançando em HD e tal... Tá fazendo um HD de Hunter x Hunter, cara? Porra, mano, já vê isso? Já vê isso, cara? Como sou fã, posso dizer que está muito bom. Diria até que está melhor que o primeiro, pois é mais objetivo e fiel ao mangá. Então é isso, galera. Parabéns mais uma vez, continue assim. E logo, logo vocês serão o maior podcast nordestino das galáxias. Olha aí, rapaz. Próximo e-mail é do Júlio César Tanaka. Tanaka. 20 anos, Manaus, Amazônia, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Universo. técnico em eletrônica, trabalhando atualmente com criações de bonecos e action figures de Big Screen para bolos. Olha aí, cara. Pra quem não sabe, o mercado de action figures de Big Screen para bolos na Amazônia é fortíssimo. Mas ele importa também. Depois a gente vai deixar o contato do cara, se você mora em Santa Catarina e quer um action figure pro seu bolo, pro seu bolo, pois é, a gente vai cobrar só os nossos 10% e vai fornecer aí o endereço do cara. A gente podia cobrar o cara e fazer um action figure de biscuit pro Azila, né, cara? Pro Azila 8. É, né, cara? Olha, pronto, tá aí, ó, boa troca. Você manda pra gente, a gente faz uma propaganda aqui nacional do seu produto. Pra comemorar ali o aniversário do Azila em dezembro, né, cara? É mesmo. Inclusive, comecem a juntar dinheiro, né? Olha. Porque em dezembro aí... Não, mas em dezembro tem um décimo. Vai dar pra todo mundo dar um presente decente. Olha que data melhor que a gente escolheu pro aniversário da Azila, né, cara? Primeiramente, quero parabenizar pelo sucesso da Azila Cast. Estou escutando vocês há mais ou menos 2 meses, porém não lembro como cheguei até aqui. É o poder do álcool, né, aí, que entra nessas horas. Inclusive, mas isso é uma coisa curiosa, sabia? Porque você só imagina o cara bebaça, caminhando derrubado pela rua, né? Ou na festa loucão. Agora ninguém imagina quando o cara chega em casa, morre de bebo, o que é que ele vai fazer no computador, né? Pois é, né, cara? O cara não, aí tá com o site lá aberto, né? Então... Pois é, aí está a resposta, né? Bom... Gostei muito do último episódio sobre animes, apesar de não conhecer muitos. Sou fanzaço de Dragon Ball, porém nunca gostei de Cavaleiros do Zodíaco, mas adoro os bonecos que vendiam na feira. É, aqueles de plástico, os originais, né, cara? É, pois é, os originais, os alternativos, né? É, pois é. Gostaria de dar uma sugestão para vocês. Muito útil para mim. Seria possível colocar ícones favicon do site? Na verdade, ninguém sabe o que é favicon. Vamos aí. Não, cara. A gente tá providenciando isso aí, os favicons. Os favicons são aqueles iconezinhos que ficam quando você tá acessando o site e tal, que fica lá no seu navegador, lá em cima. Os favicons é polêmico, que eu acho que muita gente acessa a gente do trabalho e da biblioteca do colégio, né? Aí denuncia um pouco, né? Mas tudo bem, a gente vai colocar isso aí. Pois é. Eu explico o porquê do pedido. Eu utilizava barra de favoritos do Chrome com todos os ícones sem nomes. Sem os nomes dos sites que eu acesso. Porém, o site de vocês não tem ícone e meu cérebro de doido não me deixa colocar vocês de forma alguma nos meus favoritos. Bom, então, para atender aí a exigência do nosso amigo Tanaka, a gente irá fazer isso aí. Exatamente. A gente vai providenciar isso aí. Obrigado pela dedicação das horas de riso me fazendo ser retardado da minha casa. Não é, mano? A minha casa, que fica rindo enquanto eu trabalho. Obrigado pela dedicação e horas de riso me fazendo ser o retardado da minha casa, que fica rindo enquanto trabalha. Olha aí, bicho. Obviamente ele trabalha em casa, né? É verdade, né, cara? Para mim, vocês já são o melhor podcast nordestino das galáxias. Olha aí. Olha aí, cara. Continue assim, um abraço e até a próxima. Próximo e-mail aqui é do Renato JS, 22 anos de Bahia. JS, né, cara? Verdade, ele é de Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Porque o Libre H vai ver outra coisa na cabeça. É, pena, né, então... Tem um amigo meu que é asilado em animes. Ele coleciona, tem tudo o que você imaginar. Seria até interessante um cara desse participar de um cast, já que ele é um mestre dos animes, pois o seu conhecimento é monstruoso, já que ele tem tudo que foi lançado, eu acho, né? Além... E aí é o amigo filha da puta, né? Que ele fala do amigo dele e não deixa nem contato, nem diz o nome do cidadão, né? Pois é. Além de ter teras e teras de anime, ele também tem filmes japonês. Cara, asilado mó e muito gente fina. E anexo uma lista dos animes que ele mandou há uns anos atrás. Já tem mais de 1 milhão de... de animes, né? Peguei uns 500 episódios de One Piece com ele e até hoje só vi uns 20. Porra! Essa parada de faculdade, trabalho e namorada toma todo o nosso tempo. Acho que é por isso que os meninos amadurecem depois das meninas, justamente para dar tempo suficiente para acompanhar toda a saga dos animes preferidos. Isso aí é um ponto de vista válido, né? Eu vou concordar com ele, mas na verdade isso aí piora. A gente já tá numa idade mais avançada, a tendência é o cara casar e continuar acompanhando essas sagas, né? Pois é, né? Porque depois que a gente asila em mulher, não sai mais. Olha aí, cara. Bicho tá. Mas pra. Pois é, mas quem desmente esse comentário aí do cara, você pode ler os nossos comentários do cast de histórias de namoro, né? Que isso? Que tem muitos comentários lá que vão desmentir essa afirmação do nosso amigo Renato. Próximo e-mail vem do nosso amigo Barão Ferreira, né? Recentemente um indígena sem documentos. Porra! Sem eira nem beira, bêbado, 22 anos e circulando aqui em Fortaleza, Ceará. E aí, galera, beleza? Voltando ao cast, pês e brigas. Olha aí, um flashback. Me lembrei de duas pês que eu tive envolvendo todos sem um bom motivo. A primeira era um aniversário de uma amiga minha. Tava mó galera bebendo e comemorando isso lá na Praça do Dragão do Mar. Que, por sinal, é um local cultural. Mas que não sei por que todo mundo se junta pra beber lá, né? Era pra ser cultural, né, cara? Era pra ser cultural, mas enfim. E pra quem conhece, sabe que ali é um canto pra esbórnia e coisas afins. Esbórnia. Pra quem não sabe o que é esbórnia, né, você é muito jovem. Bom, um amigo nosso, que vou carinhosamente apelidar de Paulo César, né, chegou com uma bebida que não tinha nome e nem tinha rótulo. E aí vale uma dica para os nossos ouvintes menores de 16 anos, né? Nunca bebam nada sem rótulo e que já esteja aberto, né? Ele disse aqui, o rótulo tinha uma imagem aqui que ele diz. Sim, a imagem do Nostradamus. Que é isso, cara? É, realmente, o Nostradamus é totalmente confiável. Que é isso? Não me lembro os detalhes, mas essa porra me deixou loucaço. Fiquei melado num passo e imediatamente comecei a fazer merda. Cheguei pra, na época, a namorada de um amigo meu e comecei a pedir que ela me batesse. Que é isso, cara? Ela não queria, mas comecei a esculhambar a mulher. Rapariga, quem é égua? Que diabo é isso aí, cara? Depois dessa, ela me deu um tapão pra valer. O namorado dela, como um bom companheiro de bar, já estava bebendo e achou que foi graça da putaria. A putaria do cara. O poder do Nostradamus, né? Pois é, né, cara? A mais agressiva ocorreu também nessa praça. Olha aí, o cara é quase um morador, né, da praça. Depois de uma calorada, né, acabei com alguns amigos indo pra lá. Entre eles, o tal do nosso amigo, abreviadamente aqui, PC. E como já estavam todos bêbados, fomos fazer o que bêbado faz de melhor. Beber mais, né? Claro. Pois é. Novamente, sem motivo algum. Eu estava deitado no gramado e tal, semi-morto. Pra o cara que quiser imaginar como é que é essa praça, é uma praça meio que numa subida, né? É. Tem um gramadozão, grama, né? E tal. É bem cuidado e tudo mais, só que, vamos dizer, isso é um patrimônio histórico-cultural aqui de Fortaleza. Ah, é uma putaria, cara, que esse centro cultural, né, ele tem lá o planetário, tem lá tudo, né. Aí de frente pro centro cultural, cara, tem uns baresão e uns boates, cara. É um dos pontes da night da galera. É isso. Pois bem, nosso amigo Barão tava lá, loucaça, deitado no gramado, olhou pro amigo dele e falou, Clube da Luta. E o amigo dele, Clube da Luta. Era mega bêbado, né, cara? Pois é, aí simplesmente os caras tiraram as blusas, começaram a se debater lá. Pra não se alongar mais, eu vou dizer só o resultado. Eu fiquei com o olho roxo, leves escoriações no braço. E o meu querido amigo, manchas roxas no peito e no pescoço. A do pescoço, com certeza, acharam que era chupão, né? Pode ter sido, né, cara, também. E ele aqui comenta que o mais engraçado é que quando eles estavam lá se degladiando, um chubateando o outro, o resto da galera tava conversando normalmente, né? Como se nada tivesse acontecendo. Ah, o que a gente pode... Master! Master! que a gente pode falar ali do começo ali do rock'n'roll, cara? O rock'n'roll surgiu O rock'n'roll, ele surgiu nos anos 40, né? Anos 40, anos 50. O rock'n'roll, ele foi um... Na verdade, ele foi conjunção de alguns estilos, né? Originários dos negros americanos. Sim, veio do blues, né? E tal, do blues, country. O rhythm blues, o country... É, o jazz também, muito do jazz. E, mas assim, aí teve os primeiros artistas, foram Chuck Berry, Little Richard. Cara, olha aí. Mas o expoente máximo, porque como esses caras eram negros naquela época, ainda tinha aquela segregação, ainda existe até hoje, mas hoje é mais aceito, né? Naquela época tinha aquele negócio, pô, um artista negro ser famoso é meio difícil, né? Tirando, claro, esqueci o nome do cidadão agora que fazia parte do Rat Pack lá do Frank Sinatra, o Sammy Davis Jr., pronto. O expoente máximo dessa época, com certeza, foi o Elvis Presley, né? E também tinha o Johnny Cash, Bob Dylan, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis. Sabe quem é o Little Richard, né? A música do Predador, já vê isso. Já ia cantar, tu atrapalhou, já sofreu. Canta aí. Agora eu canto mais não. Canta aí, ó. Canta aí o ritmo quente. Agora, uma coisa que eu sempre ouvi, mas nunca achei, é que esse negócio do Elvis Presley cantar rock. Exatamente, mano. É isso aí que eu ia perguntar, mano. Vocês já escutaram o Elvis Presley, né? Eu já escutei o Elvis Presley também, mas eu nunca achei que ele fosse o rei do rock e tal. Né? Eu nunca achei isso, não, cara. Se você parar pra olhar, analisar aquela época, os anos 50, o que ele fazia realmente era rock and roll. Aquilo ali era o estilo rock and roll. Era, pô, agora enrolei a língua. Jailhouse Rock, Blue Sweat Shoes, pô, tinha tantas músicas. É porque depois, o Elvis velho, aquele Elvis gordo, que ficou fazendo decadente lá, shows em Las Vegas e tudo, aquilo ali realmente já não era o rock and roll que ele fez nos anos 50. Mas naquela época o Elvis era o máximo de expoente, assim, né? Aquele negócio, tranque suas filhas que Elvis tá aí pra comer todo mundo. É, eu sempre tive a imagem do Elvis meio ligada ali com o... Do John Travolta ali, do John Travolta no filme dos Embalas de Sábado à Noite. Sim, mas ali é disco music, né? É verdade. Tem o de outra volta, rock and roll, é aquele Grease, né? Os tempos da brilhantina, né? Mas o Elvis, realmente, o Elvis era rock and roll, velho. E o estilo de vida dele também era rock and roll pra caralho, né, velho? É, em termos de estilo aí, já é outros 500. Eu acho que o estilo do rock and roll do Elvis pra cá mudou. Pra época era rock and roll. Morreu ali. Né? Como diz o Tommy Lee Jones em Homem de Preto, ele não morreu, ele só voltou pro planeta dele, velho. Tem essas lendas, né, cara? De ser, Elvis não morreu e tal, né? Surgiu com ele aí, né? Essa parada. Tem a do Paul McCartney também, Paul está morto, né? Pô, não, mas essa aí é verdade, essa aí é verdade. Isso aí é certeza, não tem nem. Isso é um fato inegável, né? Mas é o que eu disse, o rock surgiu nos anos 50, né? Com aquela coisa de. Aquela postura de rebelde, de rebeldia. Quem gostava de rock era marginal. Mas assim, foi nos anos 60, mais assim, metade dos anos 60, 65 pra cima, que realmente se tornou a base do que é a música hoje rock and roll, né? Que surgiu Led Zeppelin, Black Sabbath, tiveram mesmo seu apogeu nos anos 70, né? Black Sabbath foi onde começou ali o heavy metal, né? Sim, e teve o Cream também, que era o primeiro supergrupo que se tem notícia, né? Que era Eric Clapton, mas o Jack Bruce e o Ginger Baker, que também, porra, sensacional. Isso tudo nos anos 60, né? Nos anos 70 que foi realmente o auge. Nos anos 60 já apareceu os guitarristas não muito loucos nessas bandas. Teve o Jimi Hendrix, isso, né? Jimi Hendrix é o cara, viu, velho? Jimi Hendrix, teve The Doors também, né? O Jim Morrison, que foi o primeiro rockstar, né? Vamos dizer assim. Ah, o Jim Morrison ali, foi o primeiro, vamos dizer, foi o frontman, que foi o grande show da época, né? Esse doidão aí, o Jimi Hendrix, foi considerado o melhor do mundo uma porrada de vezes, né? Ele é considerado o melhor guitarrista de todos os tempos, né? O cara realmente era o... Quem é que tá reclamando aí de alguém? Manel dizendo que o hambúrguer ficou pronto, né? A mãe do Manel dizendo que o Jimi Hendrix era o melhor, né? Ei, mano, mas na tua casa tinha uns LP, não tinha não? Do Jimi Hendrix? Nossa senhora! Eu não lembro dos do Metallica. Do Metallica tinha. Ah, do Metallica tinha. Tinha o do... Eu sei que eu tinha do Little Richard. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu. Foi, cara, uma das primeiras vezes que eu ouvi o a música do Zona do Predador foi no LP. Eu acho mais que o pai do Manel é um cara todo pacato, mas esse bicho tem uma coleção zona de LP de rock irada, né, mano? Pois é, né, cara? Bicho... Meu pai, eu via umas fotos de meu pai quando era jovem. Meu pai era muito feio, eu ficava olhando assim pra minha mãe. Isso? Não, eu olhava pra minha mãe, porque meu pai era um pé rapado, né, velho? E minha mãe era rica. É. Eu olhei assim, minha mãe, puta que pariu, velho. Qual é o caso aí que você pegou meu pai? Velho? Você podia pegar uma coisa melhor. Porque meu pai era... meu pai parecia Moraes Moreira, velho. Moraes Moreira. Moraes Moreira. É? Não. Olha o Moraes Moreira, pronto, imagine meu pai. Qual? Do Little Richard, Chuck Berry. O Chuck Berry é considerado o primeiro... Chuck Berry também tem o Bill Haley, né? E And His Comets, que canta aquela Rock Around the Clock. Mas os Beatles foi o que popularizaram mesmo. Eram os bons moços, né? Vamos dizer assim. Tinha os moços, né? Assim, né? Entre aspas. Né? É, tinha assim, aquela coisa assim. Os Beatles eram os mocinhos e os Rolling Stones eram os vilões, né? É. Os Rolling Stones eram os acabados e os Beatles eram os mocinhos. Os Comiquets, né? Os Beatles foram a resposta britânica pra Elvis Presley, pra mim. Cara, mas os Beatles, eu acho, bicho, fora de proporção. Eu não tinha noção. Agora, eu assisti um documentário, cara, dos Beatles. Esses bichos eram fora de proporção, mano. Era uma coisa, sei lá, acho que nos dias de hoje... Não, não sei, mas acho que dificilmente... Só o Michael Jackson, né? Pois é, mas era nível Michael Jackson. Era uma loucura tão grande, cara. Esses bichos lotavam estádios de futebol, mano, ao ponto de eles cantarem sem ouvir a própria voz, mano. É, eles não conseguiam ouvir mesmo. Tanto que eles fizeram só umas, acho que turnês, só durante os primeiros 5 anos deles, assim. Mas depois eles desistiram, velho, porque não dava. Realmente o povo... Cara, cantar sem ouvir a própria voz faz sentido, não, né? Então parou. Tem aquela história clássica, né, cara, também, que eles fizeram aquela primeira apresentação na TV. O Ed Sullivan Show. Foi 5 minutos, cara, sem ter assalto, sem ter nada ali nos Estados Unidos, né? Foi 100% de audiência, todas as televisões dos Estados Unidos estavam ligadas nos Beatles no dia. Caraca, pra tu ver, 100% de audiência, bicho, puta que pariu. Só o Pássaros Feridos, né, com SBT. Pássaros Feridos. Cara, é o novo. Meu Deus do céu. Passava, não era com o Super-Homem, o Christopher Reeve? Que aí? Era, não era? Era com o Super-Homem, era com o Christopher Reeve, passou no ferido. Passando feridos era moral, mano. Vocês estão por fora aí. Me lembro que o SBT esperava a novela da Globo acabar pra passar passa dos feridos. Passos feridos aí só com vocês mesmo, que vocês são antigos, viu? Olha, o bicho que falou, o bicho aí que tem o LP do Little Richard. Não tenho, não, não é meu, não. Né? Primeira prensagem da possibilidade. Pois é. Na questão da música mais pesada, tivemos o início do Black Sabbath, do Led Zeppelin. Até o Judas Priest, né, velho, que fez mais sucesso lá pros anos 80. Final dos 70, anos 80 também. Mas o Judas Priest começou, muita gente não sabe, mas começou em 68, 69. O Judas Priest é... antigaço. Desse jeito, jégua. É. Tivemos também The Doors, como a gente já falou, Jimi Hendrix, né, que é considerado o maior guitarrista vivo. Não é o meu preferido, eu prefiro o Steve Ray Vaughan. Mas Jimi Hendrix é inegável que o cara era talentoso. Tem outro cara aí, mano, o cara do The Doors. Jim Morrison. A galera disse que o cara é o mega poeta e tal, não sei o que. Ele é essas coisas todas mesmo ali. Cara, ele era foda. O cara tinha uma presença de palco fenomenal. O cara tinha um magnetismo foda mesmo, sabe? As letras dele, realmente, você para pra analisar, são realmente interessantes, diferente de eu quero o tio, eu quero o tchá, né, velho? É. Cara, o cara realmente era um diferencial, né, velho? O cara não fazia letras sobre meu amor, essas que... Querendo ou não, os Beatles, no começo da carreira, tinham as letras também pueris, né? Aquela coisa de I wanna hold your hand, né? Eu quero segurar sua mão. É. Oh, shake it, oh, baby, twist and shout. Essas coisas bem simples, né, velho? Elvis também é a mesma coisa. E o Jim Morrison não, era um cara que era... O cara era estudante, era estudar, não sei se ele estudava filosofia, eu posso estar falando uma merda gigante agora, mas o cara era, ele procurava ler e tudo. O nome The Doors, Colors era de um livro, né? As Portas da Percepção. A música mais clássica dele é Light My Fire. É, não. Tinha Light My Fire, tinha Break on Truth, The End, pô, The Doors. É uma das poucas bandas que eu digo realmente que eu ouvi toda a discografia do The Doors, mas é uma das poucas bandas que eu digo assim, eu não consegui encontrar uma música ruim. É aquela jam bem legal assim, de, porque o The Doors é interessante, o The Doors ele não tinha baixista. Eles eram um combo de bateria, guitarra e tecladista. É isso, o tecladista, cara. É, o tecladista não tinha baixista. Não tinha baixista. O tecladista fazia às vezes do baixo. E como é que é? O baixo numa banda não é essas coisas todas de importância, né? Não, não fala isso que eu sou baixista. Não, porque assim, cara, todo mundo diz que a base da música de rock, ele é o baixo e tal. Não, é a cozinha, né? Que chama de cozinha. Cozinha é o baixo e bateria. O The Doors não tinha baixista, era o tecladista que fazia o som do baixo no teclado, sabe? A rítmica, né? Do baixo no teclado. Ei, Torinho, tu toca baixo, então, né? Eu sou baixista. É, mas eu tenho uma teoria que normalmente quem toca baixo é porque o cara não conseguiu aprender a tocar guitarra. Tu acha que isso é próximo? Rapaz, no meu caso é aplicável, velho. Porque... Olha aí, eu tenho que admitir que eu não sei. Olha, se você me der um violão, eu não faço nada. Eu não sei tocar de palheta. Eu não sei tocar de palheta. Eu comecei a tocar baixo, assim, a gente foi formar uma banda, eu e meus amigos, e eu olhei pra guitarra e olhei pro baixo. Não, baixo tem quatro cordas só, deve ser mais fácil. Olha, sabe? Aí. E tentei tocar de palheta, seguir assim, eu sei o básico e tudo, né? Aí eu tentei tocar de palheta e não consigo, eu só sei tocar com os dedos. E não dá pra tocar com os dedos guitarra. Acho que o Van Halen, o Ed Van Halen, ele toca guitarra com os dedos, mas é o único que eu sei, assim. A banda tá fazendo aquele mega solo, né? Que tem um solo de bateria, um solo de guitarra e tal. Aí quando vem o solo de baixo, né? Aí o cara... desse jeito, né? Cara, olha aí, cara. Não, baixista, quando se garante, o cara se garante. Ah, é verdade, cara. É foda. Eu sou baixista, mas eu admito. Eu, não sei, eu tinha banda, eu era o baixista da banda, depois virei o cantor. Mas eu acho massa baixo. Eu quase aprendi baixo. Não, eu não tocava nada. Eu só ficava zanzando pelo palco, levantando o baixo pra cima, pra baixo, e dava uns dois acordes, e depois ficava gritando. Na época... Ficava, motherfucker, essas coisas assim. E na época, foi vocalista, mano. Não, nessa época que eu tinha baixo, eu era tão insano. O pior que é engraçado, velho, que eu era magro, eu só usava calça boca de sino, camisa de flanela, eu parecia um... Estilo Disney, tá? Não, eu parecia um oriundo de Woodstock, véio. Isso nos anos... Parecia o Gypsy Kings, mano. Por aí... Não, e cabelo não, o meu cabelo batia, eu tinha mais cabelo do que muita menina na sala, véio. Aí eu era louco, mas eu não bebia e não fumava, sabe, velho? Eu era totalmente na minha, todo caretão. Depois que eu larguei isso, que eu comecei a beber, comecei a fumar. Hoje eu já parei de fumar, graças a Deus, mas bebida ainda. Mas eu era louco, eu ficava em cima do palco, eu ficava fazendo qualquer coisa, mas eu toca baixo. Teve um show que eu cheguei, larguei o baixo, fui me jogar pro povo assim, né? A galera abriu e eu quebrei os dois braços. Que é isso, né? É, não, normal. Eu não era muito normal da cabeça nessas horas, não. É. Rock and Roll faz isso com a gente. O Jimi Hendrix, cara, ele fazia aqueles mega solos dele, né? Então, inclusive tem aquele solo clássico, né? Dele solando a guitarra ali com os dentes, né? E tal. Não, não é só isso, não. Quem viu o show do Woodstock do Jimi Hendrix, tem hora que ele faz o... Esse show é aquele show que ele queima a guitarra no final? Não, não. Esse é o da Wesley of White. O show do Woodstock, né? Que ele fez o Woodstock, é um dos shows clássicos do Jimi Hendrix. Ele faz o solo da... Ele sola, né? O hino nacional norte-americano. Ao mesmo tempo que ele tá solando o hino nacional, ele faz com o som da guitarra dele, parecendo tiros de metralhadora, sabe? Com a guitarra. Tipo, assim, ele é patriota, mas ao mesmo tempo ele tá criticando a guerra do Vietnã. É um solo fenomenal. Deve ter o vídeo, com certeza, no YouTube. Vocês procurem aí, deve ter com certeza. Vamos botar o cara pra se fuder, né? Vocês procurem aí, né? Então bota aí. Vira, porra. Bote Jimi Hendrix no estoque, caralho, puta que pariu. Não bote link, não. Ensina o povo a procurar. Pronto. É, cara. Procure aí. Não, mas aquele solo. Né, cara? A gente vai botar o link porque o Manel tem um grande público, né, aqui no programa. Pois é. Tem aquele velho solo, né, cara? Que ele queima a guitarra ali no final e tal. Esse pra mim é o mais conhecido, mano. Porque todo seriado e desenho nerd mostra essa parada, mano. Mas você sabe que isso aí foi proposital, né? É porque, assim, antes dele... antes dele estar tocar nesse show, quem tocou foi o The Who. E o The Who era conhecido por, no final do seu show, né, quebrar tudo, né, velho? Quebrar a bateria, quebrar as guitarras. Foi os primeiros que fizeram quebradeira no meio do palco, né? Quebrar a guitarra, jogar no chão, quebrar os amplificadores, essas coisas, né? Aí o Jimmy Hendrix olhou assim, cara, eu não vou me fuder não, velho. Eu não, esses caras não vão apagar meu show, não. Aí o que foi que ele fez? Ele chegou, pegou a guitarra e tocou fogo. Era pra, ele ter tocado fogo no palco todo logo. Joga álcool na galera mesmo. E joga o fósforo assim, queima. Queima cabaré, né? Se queima cabaré hoje em dia é os forró, mano. É engraçado que ele se ajoelha, né? E fica diante da guitarra lá pegando fogo. Aí ele fica lá. Levantando os braços e tal. Fica reverenciando a guitarra pegando fogo. Pois é. É tipo um deus. Adeus a guitarra. É tipo um deus pra ele. É o demônio, pô. É o demônio saindo da guitarra. Pois é. Pink Floyd ali é dessa época também, dos anos 60 e tal. Dos anos 60, é. Mas Pink Floyd eu vou ficar devendo, porque Pink Floyd é uma banda que eu nunca... É assim, Pink Floyd é aquela banda assim. Eu reconheço a importância, eu sei que muita gente gosta, mas Pink Floyd é uma banda que as poucas músicas que eu ouvi não faz meu gosto, sabe? É uma banda que eu ainda preciso um dia chegar, apesar de eu ser um cara já experiente, eu preciso chegar um dia, pegar a discografia do Pink Floyd e analisar, sabe? Mas o Pink Floyd é uma banda que ainda não me desceu. Eu sei que tem muito fã. Quando eu falo que eu acho Pink Floyd uma bosta, o cara só falta xingar minha mãe. O Pink Floyd, né, cara? Tem aquela música do... Tá legal, o Pink Floyd tem umas musiquinhas doideiras. É, tem o The Wall e tem o... O do Espiral, como é o nome do... Dark Side of the Moon, né? Que é o disco do Mágico de Oz, né? É, mas... E se você botar o Dark Side of the Moon junto com o Mágico de Oz... Ele vai contando a história do filme toda, né, cara? E o filme... Como é essa história aí? O Mágico de Oz, o filme antigo... Se você escutar a discografia do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd... O filme acaba exatamente onde o disco acaba. Ele vai contando a história do filme inteiro. É tipo assim, sabe? Tem frases no filme... Ele vai acompanhando, né, a história Pois é. Dizem essa lenda que ele foi sincronizado junto com o Mágico de Oz. Se você botar o Dark Side of the Moon... Acho que é durante o segundo do Leão da MGM, quando começa o filme, né? Você bota pra tocar, aí fica todo sincronizado. É por isso que essas bandas antigas eram mais massa, mano. Hoje em dia o cara não ouve uma parada dessa, mano. Hoje em dia o disco do Restart é sincronizado com o Super Xuxa quanto Baixa Estrada. Pois é. Agora te dizer, cara, que eu acho estranho pra cacete, bicho, essa música do Pink Floyd. Eu não sei qual é o nome da música, aquela... Another Brick in the Wall. Cara, eu acho estranho demais, cara, essa música aí. Que é a parte 2, né? Essa é a Another Brick in the Wall, a parte 2, tem a parte 1. É porque o pai... Sei lá, bicho, parece que é tipo uma cor de macumba, sei lá o que é, a sensação que passa. É, mas se eu não me engano, mano, o clipe dessa música aí tem uma galera tipo zumbificada, não tem não o clipe dela? É, porque a letra fala sobre isso, né, de... Alienação, né, essas coisas. É, dá, você para pra olhar o clipe assim, analisar, e a letra também, a letra fala sobre os perigos da educação, né, aquela educação tipo de decoreba, de você tá criando... Em vez de você discutir o assunto, né? Não, o assunto é esse e acabou, né? É o que a gente vê também... todo mundo aqui acha que tá na faixa dos 25 para 30 anos, né? A gente via isso no colégio, quando era a primeira série. Perguntava assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas não, como é que foi a história? Sabe? A gente só viu isso anos mais tarde, a verdade, tudo, né? Que tá por trás, né? Que tá por trás ali da história, né, e tal. Pois é. Tem nos anos... No final dos anos 60 pros anos 70, teve muitos... Pô, teve... Tudo bem, teve a morte do Jim Morrison e teve a morte do Jimi Hendrix, da James Joplin também, né? Mas a gente para analisar, assim, no rock, no heavy metal, né? Vamos botar no heavy metal. Teve três bandas que são a tríade do que é a base de tudo que surge hoje, né? Que são o Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple. Purple é foda, cara. Porra. É, Deep Purple era a banda preferida do meu pai, velho. Era foda. Eu conheci Deep Purple por causa de meu pai. Meu pai era louco por Deep Purple e até hoje, dos três, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple é minha preferida também. Adoro. Eu acho o Led Zeppelin. Vou te dizer que eu acho o vocalista do Led Zeppelin tipo um viadão do caralho, viu? Mas não é não, ele não é não, velho. Viadão do caralho é o Van Halen, mano. Não. Pior que não é não. Esses caras pegam mais mulher que todos nós quatro juntos aqui. Pode até pegar, mas esse bicho no show, bicho, cantando ali, é... Pô, o cara pode ver até qualquer clipe desse bicho, velho. Ele dá uma desmunhecada violenta demais. Tem desgraça mais gay do que pô Stanley do Kiss, velho. Aquele da estrelinha na cara. Mas aquele cara é o maior comedor da face da terra, velho. Caraca. Isso é rock, velho. Isso é rock, isso é show. Sabe, o cara quer. Se o cara te fazer trejeito afeminado, mais ainda a mulher vai querer. Mas o cara é comedor. Essa teoria eu não sei não. Que roqueiro pega muita gata é, mas fingir de mulher. Diz o Restart pegava um monte de mulher por aí, né, cara? Na verdade, inclusive. Restart que... bate muita punheta. Eu acho que 90% das pessoas que, ou mais, né, que constroem uma banda é no objetivo de pegar a mulher, mano, não é não? Exatamente. Ah, com certeza. Eu me lembro o primeiro show que eu fiz, bizarro, por sinal, foi uma coisa assim, eu saí do show, meus amigos, assim, olhando pra mim, nem querendo falar comigo, de tão face palm que eles estavam, né, velho, assim, estavam tão envergonhados por mim. Mas, assim, vi as minhas colegas de sala, porque meu primeiro show foi no colégio mesmo, né? Vinha, me dava beijo e tudo, e aquela aura, assim, você se acha o fuck yeah, né, velho? Jim Morrison, né, e tal, cara. Porra, tá que pariu, aí eu tenho um banda, sabe? Você já tem... Tem banda, né? Não é nem inteira, mas... Eita, na época que o Moura ali tinha a banda de rock dele. Pegava ninguém, mano. Pare. É interessante isso também, velho. Porque na época que eu tinha banda, eu não pegava porra nenhuma também. Eu só pegava. Então, não, pra falar a verdade, que eu não pegava nada. Eu pegava as gordinhas que ninguém queria. As gordinhas que ninguém queria. É porque que eu falei, velho. Eu tinha cabelão, uma barbicha. Eu ainda botava búzio na barbicha. Eu tô imaginando como é que o cara prendia aquilo dali na barba, mano. Na trancinha, eu fazia trancinha nas barbas, sabe, velho? A barba era gigante. E aí, cara. E andava de calça boca de sino no colégio, calça boca de sino, nos anos 90 aí. Tu quer ser uma marmota, tu avisa, porra. Não, pois é aquele negócio, quer ser feio, seja. Sabe? É aquele negócio assim, ah, já não pego ninguém, então pelo menos eu vou provar que eu não pego ninguém sendo feio. Se o meu eu de 17 anos atrás me visse hoje, acho que me batia. Eu ia falar que ia ser o vendido. Mas foi foda, e o teu tu hoje em dia ele dizer, toma vergonha na cara, porra, te aguento, né? Com certeza, eu bati, velho. Eu falo isso pro Ivan Motosserra lá do Rock 30. O Motosserra é a pessoa mais feia que existe na face da terra. Ei. Não, é porque tem uma foto dele que foi até pro Nine Gag, né? Que ele. Porque o Ivan ele tem 17 ou 18 anos, uma coisa dessa assim. Ele tem cabelão, ainda tem uma sobrancelha gigante e ele ainda tira onda de viado. Aí ele vai e tira uma foto com orelha de gatinho e bigodinho de leite. É mais difícil, né? Realmente. Ou seja, esse cara desistiu, né, velho? E ainda chega, abre a boca e fala que tá 2 anos sem dar um. E aí, meu filho, pô, você não se ajuda. Isso aí é porque vocês não viram o Manel ao vivo, mano. E aquela lenda lá do Ozzy Osbourne, do morcego, do morcegão. Isso aconteceu de verdade, porra. O quê, mano? Batman? Ele quer virar o Batman? Isso aconteceu de verdade, foi nos anos 80 já. Isso aí não foi nos anos 70, foi nos anos 80, depois que ele saiu do Black Sabbath. E o Ozzy sempre foi porra louca. Ele bebia água como tomava água, né? Ou bebia água não. Bebia cachaça, cerveja, álcool, essas coisas, qualquer coisa, como tomava laranjada. Nessa época, e show de rock, né, tem umas coisas meio bizarras, né, velho? O povo jogar. Aí nesse turnê do Ozzy, o povo chegava e jogava pedaço de carne no palco. Que... E ele citava isso, né? Joguem mais e tal. Aí jogaram o morcego. E ele achou que era de borracha. Ele pegou o morcego e rasgou. E ele depois foi pro médico, tomou não sei quantas vacinas antirrábicas por causa disso e tudo. Essa do morcego ele fez sem querer. Não, ele pensou que era de borracha o morcego. Ele pensou que era de brinquedo. Mas essa do morcego ele fez sem querer. Agora que ele fez por querer, ele tava bêbado também, claro. Foi o do pombo, né? Que você pegar na internet, tem a foto dele mordendo a cabeça do pombo. Que ele tava na reunião com os executivos da CBS. A mulher dele chegou assim, ele tava pra ser despedido da gravadora, né? A mulher chegou assim, ó, toma esses dois pombos, joga no meio da sala pra dizer que você quer simbolizar a paz entre os executivos, né? E ele chegou, ele soltou um e mordeu a cabeça do outro. Rapaz, né? O que foi que ele fez? Ele arrancou mesmo a cabeça do bicho, cara? Ele arrancou, tô procurando a foto agora aqui no Google pra mostrar pra vocês. Caraca, velho. Mas tem essa foto mesmo, ele arrancou. Não, mas isso é claro. E não adianta nada, né? Porque apesar do morcego o pessoal confundir com um rato e tal, na verdade o pombo é mais sujo do que um rato, né, cara? É, o pombo é o rato que voa, né, velho? Sim, macho, negócio de Ozzy aí, macho. Eu ouvi uma reportagem aqui que dizendo que comeram o flex dele, mano. Negado. Negado. Que isso? Deu uma rapada no carro. Putaria. Putaria, mano. Eu acho que foi. Olha aí a foto do Ozzy. Desespero muito grande, né? Um coitado desse. Um cara metido a roqueiro muito doido. A negada vai e come um cara. Putaria, mano. Não, mas não existe isso, não. Tem duas histórias do Ozzy. É, eu recomendo até que o povo leia o livro, a biografia dele, Eu Sou Ozzy, que é de morrer de rir, velho, da desgraça do cara, e não fazer o que ele fez. Tem duas. Mas peraí, velho, essa foto aqui que tu enviou. É, foi no dia que ele comeu o pombo. Esse bicho tá assim, aí ele dá uma mordida e fica muito louco, ó. Mas ele tá doido, velho. O pombo, dentro do pombo tem drogas, né? Bicho vesgão, bicho. Tá muito louco, cara. Fizeram uma excursão lá pelo Corcovado e ele viu um pratinho de macumba, né, velho? Ele achou que era piquenique pra ele. Que é isso? Ele sentou e começou a comer. Puta, e o cara falou, não, isso não é pra comer. E ele lá. E a segunda que ele viu uma carreira de formiga, aquelas formigas em marcha, assim, andando, né? Ele cheirou as formigas. Que isso, cara? Que isso? É sério. Meu Deus do céu, cara. Botou as formigas dentro do nariz, mano. Ozzy é linda, pai. Cara, eu achei que... Eu achando que o Joel era doido, ó. Guitarrista ali do Black Sabbath, né, cara? Do Ozzy Osbourne, bicho, é idêntico ao seu Madruga, né? Quando ele era mais novo. Idêntico. Ah, era o guitarrista do Black Sabbath, né? Madrugão, cara, ali. Relacionando ao seu Madruga, tem a história clássica que o pessoal disse que os Ramones foi baseado no Madruga, né, cara? Eu pensei que tu ia falar daquele episódio da banda da Vila. Da banda da Vila do Chaves. Quer duas curiosidades sobre o Ramones? É. É, eles basearam o nome Ramones por causa dos Beatles, porque o Paul McCartney, ele, quando entrava nos hotéis, ele falava que ele dava o nome falso, né? O nome dele era Paul Ramone. Aí os caras souberam disso que eles falaram que era Ramones. E a outra era que o Joey Ramone e o Didi Ramone, né, que era o baixista. O nome do cara eles era Didi Ramone, olha aí. Foi DJ! Eles eram, na verdade, eles, pra financiar as drogas deles, né? E também sobreviverem, eles eram michês. Eles rodavam bolsinha na esquina, os dois. É isso, caralho. O Joey Ramone, aquele vocalista feio pra caralho. E o Didi Ramone também, que era o mal acabado. Eu vou te dizer que a origem do nome ali pro Madruga era muito mais massa ali. Porque o nome do seu Madruga no original é Dom Ramon, né? O pessoal disse que, não, seu Madruga Ramone e tal. Não sei o que. Tá, agora que eu entendi a porra da piada. Pois é. A do Seu Madruga é mais poética, mas a do Tourinho eu acho que tem mais condições de ser verdade, sabia? É verdade. É mais verídico, né? É aquele vocalista ali do Ramones, cara. Bicho, é idêntico ao Fofão, cara. E caralho, fede, bicho. E fede, ó, falei. Cara, fede. Não, eu conheci ele pessoalmente. O quê? Eu conheci ele pessoalmente. Caraca! Eu tive uma época lá pros anos 90, início dos anos 2000, que eu era grupo mesmo, sabe? É. Eu ia pra tudo quanto é show aqui, internacional aqui no Brasil, e eu sempre ia pros hotéis e ia levando sempre uma camisa do Bahia pra dar pra alguém, né? É, o Zac Wilde, o guitarrista do Black Sabbath, ele tem uma camisa do Bahia. O Jim Hetfield do Metallica tem uma camisa do Bahia. Eu que dei. Olha aí, cara. Tem na teoria, né? Porque vai que virou pano de chão, hora da época. Não. O CJ Ramone, né, que era o baixista do Ramones na época, ele tem uma camisa do Bahia. Muito artista, eu dei camisa do Bahia pra esses caras. Eu não dei um do Ceará, mano. Ceará. Eu não dei um do Ceará, mano. Ceará, mano. Eu dei Come Here to Bear pra uma galera, velho. Eu queria ter dado uma pro Ozzy e não consegui. Eu dei pro Zach Wild, o guitarrista dele. E por sinal vai ter show aqui em Fortaleza em novembro. Dia 23 de novembro vai ter show da banda do guitarrista do Ozzy aqui em Fortaleza. Olha aí. O Axl Rose, ele na época do auge do Guns N' Roses, tu teria coragem de dar uma camisa do Bahia pra ele? Eu mandava ele se fuder, eu nunca gostei de Guns N' Roses. Eu dava do Vitória pra ele. Vitória, velho. Dava do Ceará, né? Pra... Não, aqui, apesar do Bahia ter mais coisas do Fortaleza, eu gosto mais do Ceará. Olha aí. Olha, vou dar. Uhul. É porque o Ceará, a torcida do Ceará, parece com a do Bahia. Aquela que é a torcida mais fanática. A torcida do Fortaleza, pra mim, é torcedor de radinho. De radinho de pilha, né? Pois é. Rapaz, assim, nos anos 80 teve dois... Porque, assim, no final dos anos 70, o rock deu uma caída em popularidade por causa da disco music, né? Sim. Mas aí eles voltaram... Eu sei que tu ia dizer que era por causa daquela lei americana de combate às drogas. Mas aí, nos anos 80, tivemos dois movimentos, né, que engrandeceram. Principalmente o heavy metal, né? Porque o rock realmente teve o surgimento da MTV também, né? Mas tivemos dois movimentos. Foi a New Wave of British Heavy Metal, né, que foi a nova onda do metal britânico, encabeçada pelo Iron Maiden, o Saxon, Def Leppard e outras bandas. Iron Maiden, cara, olha aí. E tivemos também o surgimento do thrash metal, né, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Lá na Alemanha tivemos Creator e essas coisas todas. Thrash metal até hoje é meu estilo de música preferida, junto com stoner rock, mas os anos 80 minhas bandas preferidas hoje são, na sua grande maioria, são dos anos 80. Apesar de são bandas que na época, nos anos 80, eram bandas underground, né? Porque o que tocava na MTV era pop rock, né? Era The Police, Dire Straits, essas coisas assim. Eu não tô dizendo que são ruins, mas não é meu estilo. É porque é mais pop, né? Dire Straits tem umas músicas muito interessantes. Comparando hoje em dia, seria como se fosse um Maroon 5, né? Da época. Não, também não chega tanto, não. Cara, eu odeio Maroon 5, cara. Puta que pariu, bicho. Aquele vocal. Ah, aquela música Pink Jack eu gosto, eu acho legalzinho. Não, bicho, aquele cara ali, bicho, ele acha que... Que é o roqueirozão e tal, não sei o quê. Eu tô foi pedir autógrafo pra ele, ele não te deu. E as mulheres molham a calcinha pra aquele cara, viu? Eu não tenho nada contra aquele cara, não, mano. Cara, eu só tenho. Olha, na música, eu só tenho. Eu tenho alguns artistas que eu sou contra. Eu sou contra o Engenheiro do Havaí. Odeio o Engenheiro do Havaí com todas as minhas forças. Eu acho que o Humberto Guess tem que arder no mármore do inferno aquele filho da puta. Foi o que ele te fez, mano. Não, porque ele acha que ele é um poeta, ele é um merda. A Infinita Highway. O Papa é pop, o pop não pop. Vai, o cara quer passar onda de intelectual, o cara é um bosta. Me desculpe ouvir isso do Azileto, mas se alguém gosta de Engenheiro do Havaí, você é um bosta. É um tolete. Eu escuto, mas ele é um tolete, é isso aí. Outra que eu odeio, Charlie Brown Jr., velho. Charlie Brown. Filho da puta, de 40 anos de idade, se comportando com um menino de 15 anos. Ah, isso aí é foda mesmo, cara. Até eu quero saber que merda é. Te arrou ladrão. É? Ele só começou a cair depois daquele episódio que ele subiu em cima do skate e o skate arriou. E outra pessoa que eu odeio não é rock, mas eu tenho que falar mal desse filho da puta. É Duval Lelis, do Asa de Águia. Como é, mano? Uau, é Duval Lelis? Durval Lelis, o cantor do Asa de Águia. Música brega. Eu também não gosto não desse bicho, cara. Porque aquele filho da puta, ele é rico, ele ganha dinheiro fazendo música que eu faria no banheiro. Dança da manivela, porra, até isso eu faço, velho. Porra, eu vou cagar, eu vou chegar, dança do chapéu, dança do papel higiênico, alguma coisa assim. O pior é que é uma bosta muito grande mesmo, cara. O pior é que o Brasil é ridícula mesmo, viu, mano? É muito ruim aquilo ali. E o cara é rico, eu odeio aquele filho da puta. Eu quero que ele morra. Pode ter algum ouvinte aí que é fã, cara. Mas eu... Se tiver algum parente do Duval Lelis ouvindo a gente aí, me desculpe. Me processem, mas eu odeio ele. Vai ter algum ouvinte que é fã, vai ter algum ouvinte que é fã, mas eu detesto ali a Ivete Sangalo, cara. É, eu também não gosto dela, não, que ela é mitória. Cara, eu acho que ela, né, ela acha que pode cantar tudo que sai massa da voz dela, né? Ah, te fudei. vai lá, mano. Diz aí também um ódio da tua infância, tá no momento de desabafo. Todo mundo desabafando, né? É, não, não odeio ninguém, não. E o Legião Urbana, Torinho? O que é que tu acha? Enquanto todo mundo tinha orgulho de dizer, quando era criança, que sabia Frase Caboclo de Cor, eu tinha orgulho de dizer que eu não fazia questão de saber Frase Caboclo de Cor, sabe? Nunca gostei de Legião Urbana. Cara, é a mesma coisa de Legião Urbana comigo, a mesma coisa de Pink Floyd. Reconheço que o cara tem sua importância e tudo, mas não... Eu reconheço que o Legião Urbana é uma grande banda, né, do Brasil e tal. Fez uma revolução, né, brasileira no rock, no cenário do rock do Brasil, mas eu acho chato pra caralho, cara, Legião. Ah, não, eu acho foda, cara, Legião. Não sei porque Legião fez parte da minha adolescência e tal, foi uma das primeiras bandas nacionais, assim, que valia a pena e tal, ouvir as letras e tudo mais. Eu acho foda, Legião. De bandas nacionais dos anos 80, eu vou, tirando Sepultura, que eu não considero nem Sepultura nacional, Sepultura é mais internacional do que nacional, mas eu, pô, pra mim sempre paguei maior pau pra Ultraje a Rigor e Ira, véio. Sempre gostei dos dois. Eu adorava Ultraje a Rigor, eu gosto até hoje. O Ira, Ira também. O Ira, que é o vocalista dele, é o Wolverine. Wolverine. É. Pô, o melhor acústico da MTV que teve foi o do Ira, velho. Aquele acústico é sensacional, velho. Agora um cara brasileiro, cara, que quando canta rock, eu acho foda pra cacete, bicho, é o Zé Ramalho, bicho. Ah, Zé Ramalho é muito foda, velho. Zé Ramalho, cara, quando ele canta rock, metal, assim, puta merda, cara. O cara tem uma voz do cacete, bicho. Ele é o Bob Dylan brasileiro, né, que chamam, né? Porque ele até gravou um disco totalmente de covers de Bob Dylan, né? Fazendo versões, Bate, bate, bate da porta do céu, né? Do... Tem bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate da porta do céu. Teve também a versão de... Canta, teve aí, a versão, mano, de Like a Rolling Stone, né? Que é... Como uma pedra rolar. Que é... O Zé Ramalho, que ele é meio Raul Seixas também, né, cara? E é outro grande ícone, né, do rock nacional. É, Raul Seixas é maneiro, né? Raul Seixas, ele começou imitando o Elvis, né, nos anos 60. É. Ele começou imitando o Elvis. Ele era o fã número um de Elvis aqui no Brasil. Caraca. Ele tinha carteirinha do fã-clube de Elvis e tudo. Lá no Museu do Raul Seixas, lá na Bahia. Até hoje, você for visitar, tem a carteirinha dele lá, com o cabelinho dele lá, topetinho, e imitando Elvis, essas coisas. Verdade, né? Ele é baiano, né? Elvis Presley, o Raul Seixas era baiano. O Raul Seixas é meu tio, pô, que eu te falei. Olha. Pera aí, mas tu falou que o Elvis Presley era baiano, mano. Não, é Raul Seixas, Raul Seixas. Atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Mas sobre essa história do Raul Seixas, teu tio. Não, assim, meu pai, quando eu era mais novo, né? Quer dizer, quando eu era mais novo, não. Antes de eu nascer, meu pai era músico, ele andava nesse meio lá do... Porque o povo acha que na Bahia só tem axé, a Bahia tem uma história cultural de rock muito boa, sabe? Até hoje, pra falar a verdade. E meu pai andava muito com esse povo e... Assim, meu pai tocou com o Raul Seixas, é amigo de infância do Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. Meu pai também tocou com o Gal Costa, o Pepeu Gomes, que não é, chega a ser rock, que né? Que é mega heavy metal, né? Gal Costa. Porra pra caralho, né? Mas ela tem um cabelão, mano, doideira, né? Não? É. Inclusive o Didi, né? Ficava imitando ela e tal. Não, meu pai, ele dava carona pra Gal Costa, que eles moravam no mesmo, mesmo bairro. Olha aí. Olha aí. Mas. E esse povo frequentava minha casa. Eu chamava Raul Seixas de tio. Marcelo Nova até hoje, quando faz shows com o Camisa de Vênus, ou então. Ele agora não tá mais no Camisa de Vênus, ele tá fazendo carreira solo agora. Se ele vinha aqui em Fortaleza, quando eu morava em Salvador e ele tava lá em Salvador, eu dava o toque, né? Eu então ligava, aparecia lá no hotel e tudo. E eu tenho certeza que eu nunca assisti show do Marcelo Nova no palco. Ou no palco não, no público. Eu sempre assisti no palco. É, e até hoje ele me trata: ô, filho de Pepe, e aí, rapaz? Não sei o que. Meu pai era Pepe, né? E aí, rapaz, não sei o que. Já tá comendo b****, tá, essas coisas assim. Mas é, aquela Penélope Nova, né, que tá hoje na Fazenda, aquela menina, eu brinquei muito com ela quando era criança. É isso, cara. Foi, né? Sempre foi feia. Tu tá torcendo pra ela, é, na Fazenda? Eu não sei nem o que tá lá, pra falar a verdade. O pai de Washington foi na outra, né? Eu tava torcendo com o pai de Washington na outra. Com o pai de Washington? Fazendo aquela pergunta clássica do Facebook, Théo. Se tu acordasse de manhã e tu estivesse transformado no compadre de Washington, o que é que tu faria? Eu falaria: chu-chu-chu-chu-pá! Chu-chu-chu-pá! É algumas por aí. Sério? Ele comeu a Sheila Carvalho, pô. Pois é. Isso, cara. Eu ia comer alguns por aí, viu? Porque... Vestido de compadre Washington, mano. É. Da merda. Dizer o quê, né? A mulher quer é dinheiro, não é aparência, então. Não, se eu acordasse de compadre Washington, o primeiro que eu vou fazer é raspar aquele cabelo medonho que ele tem. Oh, Davi, mas essa pergunta rola no Face, eu nunca nem vi. Tu já viu, mano. Agora se não viu. Ei, mano, e falando de rock nacional, a gente não vai falar dos Raimundos, não? É, Raimundos, ó. Clássico. Mas, pô, eu adoro o Raimundos. Meus dois primeiros CDs do Raimundos são autografados pelos caras. É muito bom, né, cara, Raimundos. Porra, eu muita gente fala: ah, Raimundos acabou quando o Rodolfo saiu. Eu ainda continuei gostando, eu gosto pra caramba de Raimundos. Tem um disco que eles vão lançar agora, que eu tô muito doido pra ouvir, velho. É, que é metade do disco é o Traje a Rigor, e metade do disco é Raimundos. Só que é assim, é, o Traje a Rigor tocando músicas do Raimundos e o Raimundos tocando músicas do Traje a Rigor. E eu tô muito doido pra ouvir esse disco. Tá dando música massa, mano. A Raimundos é de fuder, melhor. Eu falei isso em outro podcast que eu gravei. A pessoa pergunta, eu já fui pra muito show, fui até show pra fora do Brasil, sabe? Mas o melhor show que eu já vi na minha vida foi o do Raimundos com o Terus em Fúria, que é uma banda lá da Bahia. Cara, foi quebrar tudo, velho, sabe? Eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu não mexia nem o pescoço, de tanto que meu pescoço tava duro, de tanto banguear, velho. Que isso? Chegou em casa, sem ser virgem dos dois lados. Cara, esse show foi do Raimundos com o Terus em Fúria, show do primeiro disco deles, né, o Raimundos, né, que é de 94. Cara, o show foi tão, assim, eles não tinham muita música pra tocar, né, eles tocaram o disco inteiro, do primeiro disco. É, me lembro que eles tocaram Esporre na Manivela, que entrou no disco seguinte, né, e o show foi tão tosco que eles botaram uma bicicleta ergométrica no meio do palco. E uma gostosa entrou lá e ficou pedalando durante Selim. Porra, né? Produção zona doideira, bicho. Pois é. Mas o show foi de foda demais, velho. E eu me lembro que nesse show foi aniversário do Caniço, né? O baixista, né? Aí ele pediu assim: todo mundo fazendo o símbolo da buceta. E fazia assim com as mãos, né? O símbolo, né? Deixei. Aí vamos cantar parabéns pro Caniço. É o da pizza? É, pronto, da pizza, é. Aí vamos fazer vamos cantar parabéns pro Caniço. Aí o povo achando que ia cantar parabéns pra você. Aí o Rodolfo começou: não, não é assim que se fode, não, não é assim. Cara, aquela música reggae do maneiro, cara, é irada demais, cara, do Raimundos. Que foi o de um single, né, velho? Não, não tá em nenhum disco deles oficial, né? Tá num single. Eu tenho esse single, por sinal, aqui. É reggae do maneiro, é um single com reggae do maneiro e a música da propaganda da Raider, né? Que é aquela Nana Neném, né? E é isso. É, Nana Neném, que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi passear. Versão mega metal, né, cara, dele. É, punk rock, né, pra falar a verdade. Mas Raimundos era muito foda, velho. Mas as bandas de nacionais do coração mesmo é o Traje a Rigor e Ira. Aí depois vem Raimundos mesmo. E o Tijuana, que o Manel dá maior valor. Não, pula puta que pariu. O Manel aí é... Pula, filho da pula. Nada. Tijuana, Charlie Brown Jr. estão no mesmo balaio de ter que tocar fogo e jogar fora, sabe? As tropas de elite é foda, cara, do Tijuana. Não, não é. Acho que no começo do Tropa de Elite do filme era pra tocar reggae do maneiro, do... até pro 3 João Pessoa dá certo. Ou então Tiririca, tocando Florentino. Tiririca é rock and roll, pô. Tiririca. Se o Raul Seixas pode tocar Oi, Oi o Trem, porque Florentina, Florentino pode ser rock and roll. Pô. Sacanagem. Planet Ramp. A Planet Ramp era legal no começo, né? Depois virou uma coisa meio, sei lá, meio forçado, eu achei. Mas no começo eu achava legal, era um rap rock. Eu gosto de misturas, sabe? Era cheirado quando eles misturam rap com rock, eu acho foda. Eu fui pra um show do Planet Ramp antes deles serem presos, né? Qualquer show que eles fizeram. E eu fui pra um show deles que foi o... Né? Por quê, né? É, eu fui lá em Salvador. Foi Planet Ramp e Jorge Cabeleira, né? Jorge Cabeleira e o Dia de Todos Seremos Inúteis, o nome da banda, que era... Uma banda lá de Pernambuco, que fazia mistura também de forró com rock, né? Estilo Raimundos. Só que mais pra forró do que pra rock. E o show do Planet Ramp, velho, você passava no meio da fumaça com foice, velho. E fica fumaça zona lá rolando e tal, né? Porra, e é isso, cara, que eu gosto do final dos anos 80, começo dos anos 90, que tu pega uma banda como o Planet Ramp, que fazia totalmente apologia ao uso da maconha. Nossa, e os caras faziam show, aparecia no Faustão, né? Tudo numa boa e tal. Faustão, né? Era uma loucura máxima, cara. Puta merda. Aquela música lá, ela mantém o respeito, legalize já, né? Tudo porra, bicho. O primeiro disco deles, O Usuário, né? Com o nome do disco, é muito legal. O nome do disco, cara. O nome do disco. Só faltava vir com baseado, né? Do disco, assim, de brinde, né? Inclusive, eu acho que a capa do disco é em formato de folhazinha de maconha, né? É, a capa do disco, eu tenho esse disco até hoje aqui. O CD é... Eles, assim... Papel dele, dá pra fazer um baseadozinho, papel da capa? Não, disso. Não. Quem fez isso foi o Snoop Dogg, né? O Snoop Dogg lançou um livro agora, a autobiografia dele, e as folhas do livro dele é folha de seda, né? De maconha, né? Pra você te arrancar a folha e fazer o cigarrinho, né? Caraca. Você fumar o livro também, né? Você lê o livro e depois você fuma ele. Sacanagem. Mas isso é uma boa sacada, viu, mano? Pra vender pra caramba. Olha aí. Com certeza. É só a galera vai fumar o bicho vai se acabar, aí vão comprar outro. Aí pronto, vai virar um ciclo vicioso. Olha a piadinha do Manel. Tu entendeu essa daí do ciclo vicioso? Mas qual é a banda hoje em dia? Mais massa que tu acha, hein? Eu tô que é o entendidozão rockeros down. Nacional ou internacional? Não, do mundo. Cara, é como eu tava falando com o Joel mais cedo, eu tenho cinco bandas. Sabe de fazer uma pergunta, né, Manel? Eu tenho cinco bandas favoritas. O meu estilo preferido é o thrash metal e o stoner rock. Mas eu tenho cinco bandas preferidas, que é a primeira, assim... A primeira não é por ordem, vamos dizer. Tem o Caios, eu gosto muito do Caios, que é stoner rock. Eu gosto do Faith No More, gosto do Metallica, gosto do Anthrax e do Down. Eu adoro o Down. O Down é um super grupo, né, que... Vocês conhecem Pantera, tipo, né? Tipo, Vingadores do rock. Não chega tanto. Mas o Down é a banda de Stoner... O Down é a banda de Stoner Rock também, né? O vocalista é super conhecido. O vocalista é o Fioncelmo, que é o vocalista do Pantera, né? E, cara, Down é muito foda. Mas a minha banda preferida mesmo, é o Caios. Eu adoro o Caios. Não é uma banda muito conhecida, mas vocês devem conhecer o guitarrista do Caios, né? A banda já acabou, o Caios. Voltou agora com outro nome. Mas o Caios... Mas tu acha a banda mais doideira, Caios, é uma banda que ninguém conhece, né? O Caios é mais conhecido assim no underground. Eles são os padrinhos, né, do stoner rock. Mas o guitarrista do Caios, ele é hoje conhecido como o líder e o cantor do Queens of Stone Age, né, que é tocado muito aí no MTV, essas coisas assim. Mas Caios é minha banda preferida. Metallica tá na pele, eu tenho tatuagem do Metallica. Queens of Stone Age, Metallica, eu só me lembro. Metallica é doideiro, Metallica eu torço pelo Metallica. Queens of Stone Age, eu só me lembro daquele clipe lá do viado, lá do atropelamento e tal. No one knows, mas, né? Pois é. Mas tu sabe por que o Joel veio com o negócio de putaria que o Queen é melhor, mano? Porque ele dá mal valor àquele. Queen é foda pra caralho, cara. O Queen é responsável por eu ser roqueiro, isso eu admito. Em 85 eu tinha 8 anos de idade. Foi na época do primeiro Rock in Rio. E como eu falei, né, meu pai era roqueiro e tudo. E o Queen tocou no Rock in Rio, né? O primeiro, né? Em 85. E foi o primeiro LP que meu pai me deu, assim. Toma, esse aqui é de presente pra você. E eu era fascinado por Queen quando era criança. Eu era fascinado mesmo. Pelo som da banda e também porque eu gostava do Freddie Mercury porque ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Mas tu não era igual o Joel que queria se vestir de mulher pra cantar, não, né? Não, isso não. É isso. O costume feio é só do Joel mesmo. Mas o Queen realmente foi a banda que me introduziu, sem trocadilhos, né? No rock. É, cara, Queen eu acho foda pra caralho demais, cara. Puta que pariu, bicho. Tem outro vocalista igual a Freddie Mercury. Não, Freddie Mercury, cara. Freddie Mercury é demais, cara. Freddie cara... Mercury eu vou concordar com o Manel que ele é meio estranho. A voz do cara, cara, é uma das mais conhecidas, né, do rock no mundo. Sim, não, ele pra mim é o Uber vocalista, velho. Porra, o cara é demais, cara. Não tem uma pessoa igual a ele, não. Que o rock do nerd, né, velho, que querendo ou não a gente atinge muitos nerds, né, podcasts, né, essas coisas. O rock do nerd é aquele metal melódico, né, que é aquele cantor castrado, né, que parece que tirou as bolas pra cantar fino, né. Massacration. Pronto, Massacration, Halloween, essas coisas que eu acho uma bosta. Halloween. Eu odeio metal melódico, eu não gosto de metal melódico, sabe? E, cara, o povo acha que o cara cantar assim é o cara ser cantor, sabe? Não é. Cantor é Freddie Mercury. Eu acho que o ápice da voz fina, cara, é Axl Rose e... Outro, cara. Axl Rose, eu só me lembro do... Eu tenho um documentário aqui em casa, do Metallica. Na época que o Metallica fez a turnê com Guns N' Roses, né, velho? Ah. E Axl Rose é uma diva, né, velho? É. E ele era todo fresco, né, cara? Ele... Ele é fresco até hoje, né? E o James Hetfield, né, o vocalista do Metallica, ele tava mostrando, assim, as exigências de camarim do Axl Rose, né? E tem hora que eu 50 toalhas brancas, né, então. E o James Hetfield falando assim pra câmera, né? Aqui, ó, 50 toalhas brancas, presunto em cubinhos, mel. Aí ele fala assim, mel, porque tem que cantar assim! Ah, cara, mas no começo ali o Guns N' Roses arrepiava demais, cara, no show. Puta merda. Os caras eram fodas demais, cara. E o Axl Rose, se ele visse um fã no palco com uma camisa que não fosse do Guns N' Roses, ele parava, né? Não, e tem até uma história dele, cara, que um fã levou uma máquina pra tirar fotos dele. E ele parou o show tudo e ficou aquele cara ali tirando foto. Ah, agora recentemente ele parou o show do Guns N' Roses porque ele viu do palco, né, um cara lá no público, um cara com a camisa do Slash. Ele mandou parar o show e disse que não ia continuar enquanto o cara não saísse do palco. Não sai do papo, não. Sai do público. Isso aí é babaquice, né, cara, também. Não, Maturinho. Mas se tu tivesse uma banda zona de mega sucesso e tu visse um cara na plateia com a camisa do Vitória, o que é que tu faria? Eu parava. Você que tá aí no palco, né, cara? Chegava, me dê essa camisa aí, vá. Tocava fogo. Assim, era rock and roll, tocava fogo. Estilo Jimi Hendrix, né, o cara lá. Pois é. Ah, cara, mas o Guns N' Roses ali na época do auge mesmo, cara, ali era foda demais. Puta, o Axl Rose, né, cara, ele tinha um timbre, assim, de voz que era, assim, era um dos mais altos, né, cara. Ele realmente tem uma voz diferenciada do hard rock dos anos 80, né, velho, que era aquela coisa... O hard rock dos anos 80 é aquela coisa meio... O povo reclama hoje de Restart, de Fresno, NX Zero. A reclamação da gente que curtiu os anos 80 era essas bandas glam, né, velho? É. Os caras se vestiam parecendo as meninas, né? Poison, Motley Crue, Bon Jovi. E o Guns N' Roses tinha esse visual, né? Apesar de não estar fazendo esse som meio... Baby, eu quero te amar, sabe? Foi bem no começo, né? Que eles fizeram glam rock ali, que era... Cabelos armados, né, com laque. Cabelo estilo Elba Ramalho, né, e tal. Mas eu gosto muito do primeiro disco do Guns N' Roses, né, o Appetite for Destruction, né. É, mas depois eles viraram uma banda assim meio, sei lá, meio blasé pra mim. Mas assim, o Metallica, cara, tem um show deles que é eles tocando com uma orquestra. É o SNM. cara, é muito foda, cara, esse show aí. Eu já fui pra 4 shows do Metallica. Eu fui pra um em 93, foi na turnê do Black Album, que foi um showzaço. O palco dos caras era em formato de diamante e tinha o Snake Pit, né, que eles chamavam, né, que o público ficava no meio do palco e eles ficavam interagindo com o público, assim, tocando e interagindo no meio do público, sabe, velho? Que era muito foda esse palco, velho. E depois eu fui em 99 pra um show no Rio e depois eu fui pra Venezuela, porque quando eles tocaram aqui no Brasil em 2009, eu fui pra Venezuela, né, porque tem uma lei aqui no Brasil que se uma banda internacional vier, tem que ter uma banda nacional abrindo. E a banda que abriu era o Sepultura. E acho que o Sepultura foi a banda que eu mais vi ao vivo na minha vida. E quando eu soube que na Venezuela ia tocar Mastodon, que é uma banda nova, né, velho, que é uma das minhas bandas preferidas atualmente, eu cheguei, não, velho, eu tenho que ver Mastodon. Aí eu cheguei, peguei o avião pra Rondônia, e da Rondônia eu peguei um carro pra Venezuela, com uma amiga minha. Cara, olha aí. Deve ter sido um tuzão violento, né? Cara, foi difícil demais, velho. Passei uma semana lá e foi legal pra caralho. Sequestraram o carro que você estava, não? Não, a Venezuela é tranquila, velho. Tá cheio de muro ali exaltando o Hugo Chaves, mas... Os caras com as metralhadoras, né, lá em cima. Não é isso não, pô. Não é isso. A gente só conhece a Venezuela pelos filmes do Schwarzenegger, né? O cara pensa logo. No mínimo é os caras com a Uzi, né? Andando no meio da rua, né? Não, é tranquilo. Mas foi legal, véio. Foi um show de fuder. E o mais legal foi que na volta eu peguei o avião lá da Venezuela pra cá. Pra cá não, né? Pra Brasília, de Brasília pegamos pra cá. Eu encontrei os caras do Mastodon no avião, velho. Aí eu tava com a camisa do Fedomor. E os caras do Mastodon fotografaram minha camisa do Fedomor. Eu tenho a comida do Fedomor fotografada do Mastodon. Isso é relíquia, velho. Agora o Metallica ali, ele é uma banda mega clássica, né, cara? O Metallica é foda. É uma de minhas bandas preferidas. Não tenho que falar mal do Metallica. Eles, tudo bem, eles tiveram tropeço durante a carreira deles, né? Mas mesmo assim, eu ainda continuei gostando dos caras. E eu sei que eles, o que eles fizeram na carreira deles foi pra se manter na crista da onda. Querendo ou não, eles são... fato, pode ser que se você discordar, mas eles atingiram, como banda de heavy metal, coisas que Led Zeppelin e Black Sabbath, que são mais clássicas do que eles, não atingiram. Então eu acho que o Metallica realmente é a maior banda de heavy metal de todos os tempos. Não, concordo. Mais do que era o Maiden, mais do que... Até Black hoje, Sabbath. Cara, até hoje o Metallica, no último... O Metallica... Eu comecei a minha frase com Iron Maiden, mano. Ele no último Rock in Rio, cara, foi o melhor show ali do Rock in Rio. Não, os caras são foda. Eu, como eu disse, eu vi 4 shows dos caras e... Cada show foi diferente, velho, porque os caras são profissionais no palco, sabe, velho? Eles não param quieto. Se você tá olhando pro baixista lá no lado esquerdo, se você piscar, o cara já tá do outro lado do palco, sabe? Eles se movem o palco inteiro, eles se interagem com a plateia, sabe? Eles são, realmente, os caras são super profissionais. Velho. Os caras são... E é isso que eu queria comentar, cara. Eu gosto pra caralho do Guns N' Roses e tal, do Metallica, essas bandas mais clássicas, do Queen e tal. O Axl Rose, cara, ele é o único desses caras, dessas bandas antigona, que não se mantém, cara. Não conseguiu acompanhar o tempo dele. Drogas. Porque o cara, todos esses caras dessas bandas mais clássicas, tipo Metallica, o Kiss, que hoje em dia os caras ainda cantam bem, né, e tal, no palco. Mas sabe o que é isso, velho? Sabe o que é isso? Ah. É porque o... também. É porque o Axl Rose ficou ficou 13 anos longe, sem gravar porra nenhuma, sabe, velho? O cara envelheceu, engordou, perdeu voz, sabe? Aí eu me lembro que eu tava vendo outro dia um documentário do Iron Maiden, que é o Early Days, né? Que contando a história do Iron Maiden. E você vê que rock, velho, deixa a pessoa jovem. Cara, mostrando os integrantes do Iron Maiden que estão na ativa até hoje, os caras tão normais, sabe, velho? Tão velhos, claro, né? Tem uns pés de galinha e tudo. Mas os caras se passam por roqueiro ainda, né? E mostrou os ex-integrantes que não tocam mais porra nenhuma hoje. Os caras são tiozão, velho. São vovôs, sabe? Então o rock envelhece. Você ficar longe do rock, você envelhece. Tu vê os caras do Rolling Stones, cara, até hoje os caras estão aí fazendo show e tudo mais. Os caras do AC/DC, cara, fazendo show aí arrepiando. É porque quer queira, quer não, o show dessas bandas especificamente é pra eles, não, né, atividade física zona federal, né? E cara... Não, com certeza, os caras devem perder 3, 4 quilos por show, velho, porque os caras suam, tocam o tempo todo. E cara, o Axl Rose, cara, triste, você vê ele cantando, cara, é muito porra. No último Rock in Rio que ele esteve aqui no Brasil, né, o cara decepcionou, não foi? Decepcionou foda, cara, além dele atrasar, né, o show, como sempre, o cara atrasou o show, quando começou o show tava cantando mal, o cara, porra, bicho, decepção foda, cara, ali o Guns N' Roses e tal. Eu já esperava aquilo dele ali, porque... É, é verdade. É como eu disse, Axl Rose é uma diva. É. Manel aí tá querendo falar ali do Michael Jackson. Vai lá, Manel. Não, eu ia só defender a tese que o melhor vocalista, cantor de todos os tempos é um latino. Latino é meu ovo esquerdo. É, mano. Cara, eu acho que o maior rockstar de todos os tempos, fato, Babal do Pandeiro. Babal do Pandeiro. Babal do Pandeiro é roots, velho. Manel, eu me lembro que no quarto dele tinha um pôster do Babal do Pandeiro e do Dicró. Dicró. Foi nem que bosta é essa, mano. Mas diga aí a verdade, Manel. Tu que é um fã incondicional do latino. Porra de latino, mano. É, eu sou fã das gostosas que ele contrata. Tu é do tempo ali do Me Leva. Tá aquele bigodinho, né? Aquele bigodinho safado dele. Pois é. E as bandas de rock da atualidade? O que, é que vocês acham dessa parada? System of Down, não sei o que. Ah, System of Down não é atualidade, não, velho. É, eu ia questionar isso aí. Eu acho que não é tão atualidade, não, né? É, ele é meio atual, né? Ele é dos anos. Não, mas não, atualidade quer dizer agora. Não, Joel, não fale isso. Porque outro dia eu tava no Facebook, eu dei um scout no menino. Ah, das bandas novas, eu gosto de System of Down. System of Down é nova onde, ô cabaço? Pelo amor de Deus. Não, System of a Down é uma banda que eu tenho orgulho de dizer que eu conheço antes de ser famosa. Sabe aquela banda fecana, o roqueiro, né? Tem essa viadagem. É, assim, eu conheço antes de ser famosa. Então, o System of a Down, né? É o hipster. Pois é o hipster, né? Agora que é famosa, eu não gosto mais. Não, eu gosto de System of a Down pra caralho. Mas eu conheci antes de ser famoso. E eu falei na época que eu cheguei, essa banda vai ser grande. E, mas assim, das bandas novas hoje, o metal tá surgindo agora com toda a força, né? Porque nos anos 90 até início dos anos 2000, né? Teve a explosão do grunge, teve o rock alternativo, teve o Britpop, né? Oasis, Blur, essas coisas assim. Nirvana com grunge, claro. Pearl Jam, Alice in Chains, essas coisas que eu gosto. Eu gosto muito do grunge, né? Eu fui grunge também, né? Assim, mas o metal hoje tá surgindo com muita força, né, velho? Com bandas como Mastodon, Baroness, que lançou um disco agora, que pra mim é o disco do ano. Vão atrás desse disco, Baroness e Yellow and Green, o nome do disco. Queens of the Stone Age, que é uma banda de stoner rock muito boa. Foo Fighters, né, velho? Que é uma banda que faz um rock honesto, né, velho? É legalzinho. Ela não é minha banda, porra, puta que pariu, Foo Fighters, não sei o quê, mas é uma banda legal. E, pô, tem o rock, eu acho que hoje o rock tá de novo em alta, sabe, velho? Tem bandas novas aí. Muita gente diz que o rock, não tem mais originalidade porque nunca ouviram Mastodon, Baroness, House of Broken Promises, Priestess, tem muita banda legal. É só você chegar e pesquisar, garimpar mesmo, que tem muita banda legal aí. Agora o Tourinho me levantou um ponto curioso, porque o Tourinho curte música, né, tal, ele falou de garimpar. Hoje em dia, como é que é essa parada de garimpar? YouTube, porque antigamente, né? Pois é, porque antigamente, vamos dizer, existiam as lojas que vendiam CD e tal, lojas especializadas. Hoje em dia tudo é digital e tal, como é que é esse processo de garimpagem? Cara, é... internet, velho. É, eu sou da época de troca de fita. Eu pegava, eu tinha assim, eu comecei a curtir, como eu falei, eu comecei a curtir rock em 85 com o Queen, mas eu tinha 8 anos, né? Mas aí depois, com 12 anos, por aí, eu comecei a andar de skate. Aí conheci bandas assim da época da galera do skate, que era Anthrax, Suicidal Tendencies, Metallica também. Metallica foi uma banda que eu conheci antes de ser famosa também. Peraí, Metallica antes de ser famoso, bicho. É, aqui no Brasil, antes de 91. Metallica estourou aqui no mundo todo em 91, né? Uhum. E eu já tava inteirado, eu conhecia Metallica e tudo, ouvia, mas eu gostava mais de Anthrax. Eu trocava muito fita, né? A gente dava uma fita pro amigo gravar, tinha LP, né? Na época do LP. Então tinha fita pirata de vídeo, né? De algum show que alguém conseguiu lá nos Estados Unidos. É, o cara gravava, né? Duplicava a fita. Você copiava a fita com outro videocassete, sabe? Era, porra, era um esquema muito foda, você conhecia as bandas assim, né? E eu sempre fui ligado em par também de comprar revista importada, ler sobre as bandas, sabe? E já hoje, assim, eu sou um cara diferente, né? Como eu falei na palestra que a gente fez, né, agora, eu compro o CD até hoje. Eu, quando eu guardo a banda, eu faço questão de comprar o CD, gosto de acompanhar a letra no encarte. Eu aprendi meu inglês assim, traduzindo músicas, sabe? Meu inglês eu aprendi tudo assim. Hoje eu sou professor de inglês e eu aprendi traduzindo música, veja só. Mas assim, eu reconheço hoje que é mais difícil, né, a pessoa comprar um CD, porque a música tá na sua cara, assim, no clique do mouse, né, velho? É, pois é. E realmente eu era totalmente contra MP3, eu comprava CD até que eu ganhei meu iPod. Aí mas... é foda, né? É, porra, é foda, né? Um iPod de 30 GB eu enchi de CD, né, velho? Mas assim, eu quando eu guardo a banda, eu compro o CD. Agora, realmente, tem bandas assim que é impossível você achar um CD, a não ser que você importe, né? Aí realmente eu baixo, boto no iPod, ouço. É, se eu gosto de uma banda, aí tem lá vídeos relacionados, aí tem uma banda com um estilo parecido, aí eu vou ouvir, porra, banda foda. Aí eu sempre, toda semana, quem acompanha meus tweets, né? Toda semana tem assim, banda da semana. Aí eu boto assim a banda com o link do YouTube, então o link do disco pra baixar, sabe? É, eu sou muito assim de descobrir banda nova, eu gosto de descobrir banda nova. E essas bandas aí, emo? Será que vale a pena comentar mesmo isso aí? Não vale não. O Cash vai levar uma pedradada. Mas é rock, pô. O pessoal tá com as guitarras. Não, ali. Isso não é rock, não. Isso é pop querendo ser rock. É muito bizarro, né, cara, essas bandas aí. Ah, isso é pop querendo ser rock. Cara, isso me dá uma raiva tão grande, essa juventude. dá saudade de velho, que os homens se vestiam de mulher, que Poison, de Bon Jovi. Isso dá saudade. Porque, puta que pariu, pelo menos eles faziam um rockzinho, velho. Mas isso não é não, velho. Sabe, é o que... Bon Jovi, ele se vestia de mulher? Pô, você olha as fotos dos Bon Jovi dos anos 80, parecia uma mulher, velho. Até hoje, né, ele parece. Pois é. É, tu sabe que o... Curiosamente, nesse cast aí, eu aprendi que pelo menos as 5 bandas favoritas do Joel Sul, que o vocalista se veste de mulher, bicho. Ei! Eu gosto pra cacete de Bon Jovi também, cara. Cara, tu é louco, bicho. Bon Jovi. Não, meu melhor amigo lá de Salvador, ele é fanzaço de Bon Jovi. E eu pegava muito no pé dele por causa disso. Né? Ele, outro dia, ele me ligou. O Bon Jovi fez um show ano passado aqui no Brasil, né? Ele me ligou lá do Morumbi, ele foi lá. Aí, Toninho, de vez em quando eu tô aí com o Sovio. Tá, tá. Cheguei, tá no show do Bon Jovi. This is a song for a broken. Eu achei, puta que pariu. Vai lá, velho, vai curtir sua merda aí, vai, velho. É, pronto, o Bon Jovi é outro cara que conseguiu se reinventar também ali. O Axl Rose, não. É, foi por causa do negócio do grunge, né, velho? Quando o grunge surgiu, porque assim, o rock nos anos 80 é aquela coisa assim de mainstream, aquela coisa rock de arena, né, velho? De seu pirotécnico, aquela coisa bem pomposa e tudo. E o grunge surgiu, aquela coisa assim, rock de garagem, né? Aquela coisa faça você mesmo. E essas bandas que faziam aqueles rock de arena, pomposo, superprodução, ficaram pra trás, né, velho? Ficaram... Ou você se reinventava, foi o que o Metallica fez, o Bon Jovi também fez, cortou os cabelos, essas coisas assim. Foram poucas as bandas dessa época, dos anos 80, que sobreviveram, né, ao teste do grunge, né? Essa parada de show de rock, eu lembro o primeiro show de rock que eu vi foi no colégio, na festa de Halloween. Os caras, vai ter um show da Jumenta Parida e tal. A Jumenta Parida, a banda daqui era boa. Vamos lá ver, não sei o que. Vamos lá ver, não sei o que. Aí a galera lá e tal. Vamos lá. Aí eu fui e tal, a galera insistiu pra que eu fosse. Eu nem queria ir. Aí, vamos lá. O cara sempre se fode, né? Quando o cara vai. Comigo com show de forró, pô. Chegou lá e tal, aí começou o show, bicho. Eu tava lá na frente. O cara começou a tocar, né, e tal. Aquele riffzão de guitarra e tal. Na hora, bicho, abriu uma roda punk do meu lado, cara. Os caras começaram a se bater. É o Vixe Maria, puta que pariu. Sim, teve um show, foi aqui em Fortaleza, por sinal, do Exodus e do Creator, que foi ano retrasado, 2010. Cara, é que o Exodus é uma banda americana, o Creator é uma banda alemã. São duas bandas de thrash metal e tocaram aqui no Cera Hall. Aí eu vou, velho. Porque eu amo as duas bandas e tudo, eu for. Tinha um tempão que eu não ia pra um show de rock, eu tava precisando exorcizar meu demônio, né? E no show do Exodus tem uma parte que eles fazem o Wall of Death, né? É. Que é a parede da morte. Que ele chega, o vocalista, ele divide o público em dois extremos, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Vixe, lado A e lado B, é do funk. Por aí. E fica a galera lá, parada lá do outro lado, outra galera pra lá do lado, e eu lá na minha, né, velho? E ele falou, não, lá em inglês, né, e eu entendendo. Ó, oh, quando eu falar já, o gol, né, que ele fala, quando eu falar gol, é, esse lado aqui, eu quero que mate esse lado, e esse lado aqui, eu quero que mate esse lado. Aí tocou lá, ele chega, gol! Caralho, cara, um amigo meu tava filmando, e tem um vídeo no YouTube, só veio assim minha voz. Ai, caralho! E a galera se bateu, eu vejo pra se matar. Foi tipo o Senhor dos Anéis, né, só o... Hasta la vista, baby.